som dos abatazeiros, os que animam o terreiro tocando e cantando com os guias, que começa mais uma sessão espiritual no terreiro São Sebastião, administrado por Benedita Pinto dos Santos, conhecida como Mãe Bena. Localizado na estrada Macurani, o terreiro tem cerca de 4 anos de dedicação aos atendimentos espirituais da população parentinense. Na Umbanda, o culto e a conversa com divindades e espíritos é constante, pois a religião tem influências dos cultos africanos, indígenas brasileiros, do catolicismo e do espiritismo kardecista. São Sebastião, santo da Igreja Católica, é conhecido na Umbanda como Oxóssi, senhor das matas e protetor dos caçadores. É o mais reverenciado orixá e tem sua festa no dia 20 de janeiro. Outros santos são referenciados como orixás também, no caso de São Cosme e Damião, conhecidos como Ibeges, São Lázaro, conhecido como Pomolu, e São Jorge, conhecido como Ogum. Antes, havia muito preconceito com as sessões e as festas, mas hoje, explica a Mãe Bena, isso tem passado e muitas pessoas vêm participar do culto dos orixás. E havia muito preconceito antes, né? De 10 anos para cá, eu acredito que tem diminuído muito o preconceito e aumentou o número de pessoas frequentadoras, né? Os atendimentos e os trabalhos ocorrem segunda, quarta e sexta-feira, das 6 às 8 horas da noite. São procurados os mais diversos tipos de trabalhos, que não são cobrados dos clientes, pois a única exigência é o material que o guia pede. Caso sinta-se à vontade, o cliente pode colaborar com uma quantia que ache justa. Bom, é dia de segunda-feira, eu trabalho muito para cura, né? Que é saúde, as pessoas vêm muito em busca da saúde. Dia de quarta-feira, a gente trabalha assim, muito para negócios, né? Para abertura de caminho, para comércio. Dia de sexta-feira, a gente trabalha muito no amor, né? As pessoas gostam muito. Vocês que vêm trabalhar para a vida sentimental, entendeu? Sozinha, Mãe Bena não dá conta dos trabalhos no terreiro. E por isso tem a ajuda de 2 cambonos, que são auxiliares para os guias e os clientes, e 4 abatazeiros. O censo do IBGE de 2010 mostrou um considerável aumento dos adeptos declarados da Umbanda em Parintins. Isso é comprovado, já que além do terreiro de Mãe Bena, existe pelo menos 8 outros terreiros em Parintins. É o Demorão para o Fã Notícias.